pra quem eu irei, se eu só tenho a ti? No lugar secreto, o teu refrigério traz a paz ao meu pequeno ser, que só tem te ouvir falar novamente, Senhor.